eu tenho e de saudade eu venho, se eu moço lhe falar daquelas coisas antigas, coisas tão amigas ficaram pra trás. As mocinhas na janela, cada qual mais bela, já não vejo mais. Hoje o som é importado, tudo em volta complicou. Quem me dera ter de volta as escritas de Noel, Vila Isabel. A samba, fiquei mal acostumado, sei de cor um rock and roll, de guitarra sobre a pele, Elvis Presley me ensinou. I love you sound, I love you sound. Mas que saudade eu tenho e que saudade eu tenho, se eu moço lhe falar daquelas coisas antigas, coisas tão amigas ficaram pra trás. As mocinhas na janela, cada qual mais bela, já não vejo mais. Hoje o som é importado, tudo em volta complicou. Quem me dera ter de volta as escritas de Noel, Vila Isabel. A samba, fiquei mal acostumado, sei de cor o rock and roll, guitarra sobre a pele, Elvis Presley me ensinou. I love you sound, I love you sound. Oh, mas que saudade eu tenho, que saudade eu tenho, se eu posso lhe falar daquelas coisas antigas, coisas tão amigas ficaram.